É uma prudência aí. É, a liberdade está sendo bastante, como é que é? Desprezada, né? É verdade, é verdade. Ou melhor, eu acho que ele está com viés. Daí é isso. Liberdade enviesada. Só vale para um lado. A gente aguarda o quê? Uns 15 minutos aí para todo mundo? Ou quando começa? Como que é? E quem que vai fazer uma introdução? Eu posso fazer, se for o caso. Alô? Que tal mais 5 minutos só? E que tal a gente até colocar um horário de término? Para não ficar tão puxado. Ou quem quiser depois pode continuar no bate-papo, né? Se também alguns precisarem sair, o que que acha? É, em geral, nos cursos que a gente assiste, ele faz isso. Ele fala, ó, tem horário de término, como é que é? Regulamentar, tal hora. Depois disso, quem quiser ficar, está livre para ficar. Ok. Verdade, ótimo. Esse Zoom aqui não tem limitação de tempo? Não. Boa noite, Silvio Orlando. Bem-vindos. Então, enquanto aguarda esse tempo, eu tenho uma sugestão. A gente podia abrir esse tempo de espera, para a gente orar um pouco. Beleza. Orações breves, mas a gente pedindo, né, a graça do Senhor, né, para ele, nos iluminar, né, nossa mente, nosso coração. E podemos fazer isso? Beleza. Então, quem quiser pode estar orando, né? Orações breves. Aí. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela presença de todos aqui, que em nome de Jesus, o Senhor possa estar conosco, Senhor, que possamos, de certo modo, Senhor, fazer, Senhor, a Tua vontade, ó Deus, e sempre buscando, Senhor, a verdade, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Pai, esse tempo que o Senhor nos permite, através da tecnologia, podemos conversar, tirar dúvidas, podemos, ó Deus, também aprender. Muito obrigada, Pai, à disposição do irmão Rony e também cada pessoa que está aqui. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu quero te pedir que a tua graça, a tua misericórdia estejam conosco nesta noite também. E quero te pedir de modo especial, Senhor, que a verdade, somente a verdade, Senhor, possa estar iluminando este nosso encontro. E pedimos também, ó Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que a verdade apareça também àqueles que muitos estão se recusando a ver e outros, ó Pai, estão cegos por alguma ação do inimigo. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar abrindo nossos olhos também, nossos ouvidos, e principalmente, Senhor, dirigindo-nos a cada momento, mesmo que nós não estejamos vendo para onde estamos indo. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós e queremos confiar em ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Senhor, queremos entregar esse tempo de conversa, que haja, Senhor, tua presença conduzindo, dirigindo esse momento, que haja um derramar abundante da tua graça, trazendo liberdade, trazendo confiança, trazendo amor, acima de tudo, que o Senhor possa permear cada assunto, cada opinião, sobre a tua presença, Senhor, que todo esse momento possa ser agradável a ti, ser edificante para todo mundo também, em nome de Jesus. Senhor Quero Jesus. te agradecer, Pai, por esse tempo e quero pedir pela unidade, Senhor Deus, da tua igreja. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, os nossos líderes. Queremos pedir que o Senhor Seja abençoado nos nossos pastores, Senhor. E, Deus amado, queremos te pedir, ó Deus, que haja liberdade, Senhor Deus, para conversarmos com respeito, Senhor Deus, que nós possamos se envolver, falar e ouvir, ó Pai, para que possamos ter unidade, Senhor, e pedimos também, em especial, pelos nossos jovens, Senhor Deus, porque nós temos, Senhor Deus, a obrigação de e também prepará-los e dar também, Senhor Deus, respostas e modelos, Senhor Deus, para que eles possam enfrentar, Senhor Deus, as, as lutas, as discussões, Senhor Deus, a que eles são lançados diariamente. Abençoe esse tempo, Senhor Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos como Igreja de Cristo. Esteja dando sabedoria, espírito de ousadia. Que Deus Santo Espírito esteja ministrando em cada vida, em cada coração, dando-nos a direção, a resposta, o entendimento, o esclarecimento, ó Pai. E aquilo que vem do Senhor que possa florescer e crescer em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos ser luz para esse mundo, Pai. Então, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, podemos então começar, irmão Rony? Tudo bem? Acho que sim. Sim. Tá. Então, para quem não conhece, este é o nosso irmão Rony, o autor das cartas, né, que foram postadas no grupo. E o objetivo de hoje é a gente ter um bate-papo, tirar dúvidas, talvez entender o processo do que aconteceu, né? Então, até que hora seria bom, irmãos? São 8h11 no meu relógio aqui. Será que até 9h30, tá bom? Meia. E aí quem depois tiver que sair, fica à vontade. Quem quiser ficar e puder ficar ainda, né? Poderia então. Não sei se o irmão Rony pode depois das 9h30. Posso. Eu já fui para a chácara hoje, voltei, né? Tô aqui. Tá. E algo tão importante assim. E agora não sei se eu vou conseguir, né, assim, responder tudo. Mas aí a gente conversa. Ok. Então é isso. Está aberto. Obrigado às orações aí, né, de cada um que esteve orando. Será que começamos já? Rony, expõe alguma coisa? Ou como que fazemos? Pai, eu estava pensando em alguma coisa aqui. Eu tenho, né, em todos esses anos, né, até esse despertamento, o irmão Rui, né, perguntou assim, onde eu trabalho e tal, minha atividade, né? Então, eu estava falando para ele, né, que é na Justiça do Trabalho, que é um dos nichos vermelhos, né, esquerdistas, toda essa estrutura social brasileira, né? Tem os sindicatos, tem tanta coisa, as universidades, né? A mídia e alguns setores públicos, né? Seja espalhado assim de pulverizado e setores que já são bem dominados. E lá o meu era bem dominado mesmo. E como eu estava ocupado só em trabalhar, né? E não tinha tempo para ver esse tipo de coisa, mas até numa época, vou dar só um testemunho, vou tentar ser o mais rápido possível para ver o que aconteceu. Mas eu vi que eu não falei demais ainda não. Então, eu até participei de uma chapa que só tinha comunista, e eles me convidaram lá porque eu falava muito e tal, debatia, né? Mas eu não estava por dentro de nada. Irmãos, eu estava tão enfronhado no serviço que eu tenho até vergonha de falar. Eu nem sabia o que era LGBT. Um falou lá que deu uma boneca para o filho e um carrinho para a filha, e eu falei, olha, eu acho que isso não é pedagogicamente adequado e tal, né? Discutindo assim com a nossa sinceridade, né? E, você, isso lá é para 2014. Você, eu assustei, porque eles partiram para cima, né? Como se eu tivesse cometido um grande crime, né? Você falou, aqui conhece, assim, a gente assim, homem é homem, mulher é mulher e tal, né? Então ali que eu fui assustando e vendo, que eu entrei lá, comecei a ver aqueles debates todos, né? E depois também, depois que eu fui descobrir, quando eu comecei a falar as coisas, né, questionar Marx, aí os caras, depois não quiseram ser meus amigos mais, né? E depois também, quando meus filhos pegaram a idade de entrar na rede social, a minha esposa falou, você tem que entrar na rede social aí e tal. Eu falei, não quero saber disso. Mas aí ela falou, não tem, porque eles vão. E falei, tá bom. Aí eu entrei lá no Facebook, eu comecei a ver aquelas coisas. Eu comecei a escrever. Depois eu fui vendo como que era isso e fui, nossa, esclarecendo. Outra coisa também foi que em 2011 a nossa TV estragou. Né, e eu falei, fui demorando consertar, fui passando, e eu falava para o menino, depois, de repente, a gente não tinha TV em casa mais, e aquilo ficou bom, porque quando eu queria saber a notícia, eu tinha que pesquisar os meninos e tudo, então isso aí ajudou muito a não ser bombardeado mais pela TV, né, tanta coisa fazendo a cabeça da gente, que tem que saber, mais ou menos aconteceu isso comigo. E pela graça de Deus, esse acidente aí, né? E aí que eu fui começar a enxergar todas essas coisas. E é isso, foi isso que aconteceu comigo. Agora eu queria, e eu tenho meditado muito agora, só falar mais uns dois minutinhos aqui. E assim, falando, Deus, como que é, né? E achar uma estratégia de como ajudar as pessoas a ter um insight para sair do engano, né, como até foi orado aqui, e uma intuição que eu ainda não sei como fazer direito, até comecei a escrever, é que, por exemplo, não debater o problema direto. Vocês dizem que eu tive uma experiência, né, conversando com o serralheiro, e ele falando sobre vacinas e tudo, eu fui só tentando, olha, não, calma, fica calmo, eu só vou começar a fazer umas perguntas lógicas, né, e vendo, e ao final ele ficou convencido de que aquilo era um experimento vacinal, de que havia duas razoáveis, né, e que deveria investigar. Eu falei, olha, já é grande coisa. Aí ele falou, ah, mas por que que criança vacina? Eu falei para ele, olha, você sabe a diferença? Existe uma diferença entre um serralheiro igual você, tem 40 anos de profissão, eu sei que você faz coisas perfeitas, e um iniciante que está uma semana agora. Aí ele falou, lógico, tem muita diferença. Eu falei, pois é. Então, vacinas que estão aí há 20 anos, e vacina que tem alguns meses de pesquisa. Ele falou, é verdade. E aquilo eu vi uma coisa que, por exemplo, aí entrando em outro assunto, ele detesta Bolsonaro e ama o Lula, né? Aí, quando, mas esse, o entranhamento e o sentimento, ele é tão grande que nesse não dava. Eu até falei, não vou discutir isso com você, não. Porque assim, a carga de ódio, de sentimento é muito grande. E aí eu comecei a meditar e parece, né, que o mundo hoje, a gente parou de pensar de maneira lógica, o sim é sim, o não é não, o que é, o que não é, não é, né, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo. Essas coisas, e também quando a gente vai para os 10 mandamentos, que Deus valoriza e todas essas coisas, e passamos para um mundo em que uma carga emocional, a histeria, né, que é o comportamento de um líder sociopata, e a histeria, e todos aqueles mecanismos, eles ficam sendo repetidos, e as pessoas não conseguem enxergar, né, usar os 5 sentidos, eles começam a negar o que eles estão vendo, né, o que o tato, o olfato, o paladar, tudo, todas essas coisas. E eu tô meio que imaginando isso. E para terminar só aqui, hoje eu também estava pensando assim, que nós vivemos num mundo. Eu estava agora meditando, eu estava assistindo aquele filme. Quem assistiu o show de Truman? Que é de 1998. Que era o Truman. Eles colocaram ele num mundo artificial e lá ele vivia uma coisa que era transmitida para o mundo inteiro. Alguém aqui assistiu esse filme? Vale a pena assistir. Eu lembro que eu assisti acho que com a Cristiane, 98? Não, não. É. Esse ano aqui não foi pra lá. Eu assisti esse filme e depois esses dias eu revi, né, tendo insight. Mas lá, o mundo inteiro assiste ele. Ele é manipulado, os pais dele são artificiais, a esposa dele. Então ele fica vivendo aquela vida, sendo assistido pelo mundo todo. E ele não, só ele que não sabe. Mas aí... depois ele vai acontecendo algumas contradições e ele vai vendo aquilo. Eu me identifiquei muito, porque foi quando eu começava a ver, né, algumas falhas de, opa, peraí, isso aqui não dá, né? Eu vivia com os comunistas, né? E depois até sair disso. E só que lá no mundo Truman, só ele que não sabia. Né? Hoje nós vivemos num mundo em que existem milhões de Trumans, né? Em que as pessoas preparam, não, tem que assistir o filme lá, porque eram atores que transmitiam e viviam, e depois eles falam, mas peraí, essa mulher que passou aqui, ontem ela passou de novo, do mesmo jeito, essas duas pessoas chegaram aqui, e foram começando a ver, é o que acontece isso, mas só que hoje milhões de pessoas são milhões de Trumans, né, e lá só ele era enganado, né. Então hoje há bilhões de Trumans, bilhões de zumbis, e querendo convencer você a se tornar um Truman, né? A um deles. E eu acho que essa é o nosso desafio, né? E essa semana eu estava... Não, ia ser uns absurdos, eu fiquei imaginando, né? Porque essa semana eu tive que ajudar lá para levar para um galpãozinho lá e... desmontando um e levando. Eu fui ajudar também o pessoal a fazer, né? Mas na picareta de verdade, né? Aí eu fiquei assim, às vezes o pessoal da esquerda propõe para você, né? Desmontar um pilar de concreto com a picareta de isopor. E as pessoas estão tão hipnotizadas que eles vão fazer, né? E despedaça, não dá certo, e eles ficam negando aquilo. Mas tá bom, é isso. Isso que eu tava pensando hoje. E... por isso eu estou falando isso aqui, eu estou tentando escrever essa carta, conversar com a DC, para ver se, sabe, essa nossa turma, hoje eu pesquisei sobre a conexão wesleyana, né, o Hildo Melo, que eu gosto muito dele quando ele fala de escatologia, mas infelizmente não sei porquê, homem tão inteligente, assim, duas cartas deles com conteúdo, assim, praticamente uma cópia do que a esquerda fala, né. E depois ele falando sobre John Wesley, nossa, uma coisa tão anacrônica, sabe? Marx, né, foi inspirado, parece que ele teve loops, né? Do trabalho de John Wesley, umas coisas assim, sabe? A simpatia, ela entra ali e a pessoa começa a ter esse trabalho. Então, a minha luta, a minha angústia, sabe, eu passei meses escrevendo, orando, coloquei link lá de arquivos, link de vídeo, né, argumentando tudo para tentar, né, trazer para o debate e crendo naquilo que fala, né, 1 Pedro 3,15, né, que antes de santificar a Cristo em vosso coração, né, para estar pronto para responder, né, a todo aquele questionar sobre a esperança que há em vosso coração. E quem sou eu, né? Não estou querendo evangelizar cristão, né? Mas, assim, essa angústia, sabe? Ao ver, quando eu comecei a ver dentro da igreja, as coisas que fizeram com o movimento Lausanne, todas as coisas, depois a missão integral, né? E tudo isso aí. Então, o meu objetivo é esse, tentar... Olha, gente, vamos pensar, vamos sair disso, né? Vamos voltar para o evangelho, né? Uma pergunta, Rony. Será que podia explicar o que aconteceu resumidamente lá no Lausanne, encontro no Lausanne? O que aconteceu? Ah, então. O primeiro encontro de Lausanne, na Suíça mesmo, foi em 1974, né? Ele foi convocado, assim, patrocinado pelo Billy Graham, né? Então, o grande evangelista, né, do século XX, até, assim, que viveu até o século XXI, né? E, assim, o grande teólogo, né, líder, foi John Stott, tanto que ele, ao final ele comentou o Pacto de Lausanne, mas foram assim, líderes de cento e tantas nações, para eclesiásticos. Então assim, foi um encontro tremendo. E então tem aí, ao final eles escreveram um Pacto de Lausanne, que foi, que é importantíssimo, né? Mas lá já tinha o pessoal da, principalmente da América do Sul, aqui tinha germinado na América do Sul, primeiro com Richard Shaul, que era um teólogo presbiteriano, então com essa veia marxista, né? Mas sempre cripto, né? Mas não tão, profundamente influenciado por Marx, mas isso vinha lá do século XIX, já com isso lá da teologia liberal, com o social gospel, né? E então ainda vinha essa influência. Então ele lançou as raízes de Richard Shaul, da teologia da libertação, o que para muitos padres católicos, né, que geralmente eles, a maioria são doutores, pós-doutores, né, eles não casam. E assim, então a grande maioria dos intelectuais, eles têm uma formação, pelo menos, e alguns deles, como Gustavo Gutierrez, esse foi o primeiro do que o Leonardo Boff. Então encamparam, lançaram a teologia da libertação, e depois também teve um encontro na América do Sul, que era... não sei se chama CELAM, Confraternidade Latino-Americana, que era católica, e quase na mesma época na Colômbia teve o dos evangélicos. E lá já vinham aqueles... Isso em 68, o Lausanne foi em 74. Já estava, então, esse caldeirão aqui social, né, na América do Sul, o contexto também da Guerra Fria, né, e também... da guerrilha, né? Cuba formando aqueles guerrilheiros que estavam não só no Brasil, mas então estava aquela coisa, o marxismo ali e o Vaticano II, que foi, né, da Igreja Católica, também foi na década de 60. Lá já teve também lá um embate, os dois, um conservador, que era um leigo, E o bispo vermelho, né, que é o Dom Helder Câmara, também ali, e eles conseguiram introduzir coisas ali no Vaticano II, e eles estavam agindo aqui na América do Sul. E estou falando isso aqui para que em 74 tinham alguns, né, que são muito queridos nossos, mas assim, eu não sei até que ponto eles estavam conscientes ou não. Mas muitos eram da turma, também não sei até que ponto o John Mackay estava consciente ou não, mas muitos dos discípulos, né, de John Mackay, e ali o René Padilha e tudo, né, então eram vozes assim, clamando já por essa justiça social, até que eles eram equilibrados, né, mas o John Stott, em comentários depois, por exemplo, em temas sobre responsabilidade social, ele já fala, olha, teve uma reunião, eles tiveram duas reuniões para discutir a responsabilidade social da igreja logo após Lausanne, e ele já comenta, falou, olha, já havia uma certa divisão começada ali, né? E alguns, um grupo mais radical já era bem assim social, Marx e tal, né? E ele vai falando, isso foi um crescente, e a gente nota, por exemplo, que depois da declaração do Pacto de Lausanne em 74, que foi assim, ele foi escrito, né, principalmente o principal redator foi John Stott, a gente não vê ali assim, não conseguiram colocar tintas e exageros, né, hipertrofia do tema social, não significa que eles descuidaram, mas depois nos posteriores, né, Manila e Johannesburgo, né? Aí a coisa foi mesmo, a infiltração foi ficando cada vez maior, tanto que hoje você entra lá no site, né, de Lausanne, se você, a coisa assim já tá bem mais avançada, né? Então é isso. Qualquer coisa vocês me desligam aí, fala assim, não, Ron, chega, né? Não. Bem-vindo a todos, né, quem tem entrado depois. Estamos muito contentes, né, por esse tempo. Então, a Rony começou a contar um pouquinho, né, da caminhada dele, de juiz, né? E agora, respondendo um pouquinho o que aconteceu em Lausanne. Alguém teria alguma pergunta? Ou tal, se alguém tiver alguma pergunta que pensou ao ler ou observações. Uma pergunta, será que todo mundo leu aquela sequência toda? Porque lendo a sequência toda, a gente percebe mais ou menos a direção que está. Se bem que eu tenho uma pergunta sobre isso depois, tá? Será que todo mundo viu essa sequência? Porque senão vai ficar meio por fora durante a conversa, né? Ou será que, Rony, dá para fazer um resuminho? Da sequência? 5 minutinhos? É, 5 minutinhos. Dos fatos, o que aconteceu assim. A sequência dos fatos. Dos fatos, isso, para a gente entender. Eu li, tá, a sequência, mas. De quais você está falando, por favor? Quando que começou a preocupação de querer escrever a carta? Sim, tá bom. O histórico, Por isso que eu toquei na conexão wesleyana, né? Porque eu estava lá no grupo de WhatsApp da igreja e o pastor Gessevaldo, né, ele compartilhou com aquele entusiasmo dele, né? E lógico que, assim, eu vou falar uma coisa, irmãos, a gente tem que, e até eu queria sugerir, por exemplo, talvez o irmão Fábio, né, dar um curso assim, de cidadania, eu queria propor a gente voltar a estudar. Não assim, coisa, mas assim, algumas coisas a gente tem um certo esforço. Depois eu vou explicar por quê. Porque assim, lá do outro lado, eles já têm cartilhas prontas e tudo. A gente, no mínimo, a gente tem que dar uma estudada para a gente detectar o que eles estão fazendo. Mas enfim, ele mandou, porque assim, os textos esquerdistas, geralmente eles são bonitos. Mas nas entrelinhas, e isso eu aprendi só depois de muito apanhar, porque antes eu não consegui enxergar isso. Foi convivendo. Isso da conexão wesleyana. Então, começou a ter o título parece ser legal, né? Mas aí eu li e falei, não, mas isso aqui é quase uma carta do PT, né? E lógico que recheada da Bíblia, né, e falando de John Wesley, distorcendo a teologia dele, mas tudo bem, mesmo citando alguma coisa que John Wesley falou, mas é igual falsificar uma nota, né? Ninguém falsifica uma nota de, sei lá, de 15 reais, coloca lá a fotografia do Maduro, né? Ela não, ela falsifica uma nota de 100 reais, quase igualzinho, com pequenos detalhes errados, só que a falsificação dos textos esquerdistas são mais grosseiras do que notas falsas, né? É assim. Mas, enfim, aí o que eu fiz? Eu falei ponto por ponto lá, né? E eu não tô com ela aqui aberta, mas ali eu lembro que por exemplo, eles... não sei se é nessa, porque tem duas. Eles, isso. Assim, tipo... Essa primeira... Ele pro governo, né? Quase tipo assim... senhor presidente, senhor é autoridade, né? Então aqui nós, evangélicos, né? Quase falando assim, eu vou usar aqui, né? O senhor que é um genocida, né? Nós concluímos que deixe de ser genocida, porque, sabe, assim, mais ou menos repetindo o que a esquerda fala. Aí eu falei, uau, mas peraí, a igreja não está acima disso. A igreja, ela tem o Espírito Santo. Ela não é militante, a igreja é militante, tem a igreja, né, a igreja é militante, né, aquela da história da igreja é aquela, mas é a guerra espiritual, né, o avançando sobre o mundo na evangelização, não é a igreja militante de algum partido político, né, mas, então, aí eu escrevi, aí eu pedi, o pastor Gessevaldo, ele... Assim, não é a especialidade dele. Eu amo o pastor Gessevaldo, mas assim, E então ele, depois ele até concordou, falou, nossa, tal, né, assim, um homem com um coração maravilhoso, né. E aí eu pedi para ele, falei, olha, pastor, eu prezo muito o pastor Hildo, porque ele tá como líder lá, né, e já assisti palestra dele, mas eu me assustei aqui com isso. E aí eu vi aqui a Rose, né, e também eu então o senhor passa o... Eu falei, ó, então provavelmente o presidente propôs e as outras igrejas seguiram, né. E eu, pela minha experiência, eu acho que talvez, não sei, tenha um redator, né, e assim, os outros seguem, né. Infelizmente, não conseguem perceber isso, por quê? Porque isso é uma linguagem especial de manipulação. E eles vão negar que estão manipulando. Não estou falando dos pastores, não, tá? A esquerda. E eles vão, as pessoas vão vivendo isso, elas vão mimetizando, elas, sabe, esse mundo vai entrando, olha, assim, é preciso estudar isso aí. E, por exemplo, já nas universidades, quem é mergulhado nisso, né, ele vive aquele aquário, para eles o mundo é aquele, eles não leem outras obras. Olha, eu descobri depois de certo tempo de tanto livro, né, que muito era lixo, porque, gente, olha, eu chegava lá no Sebo, lá tinha o Mário Ferreira dos Santos, né, que era um grande gênio, né, e ele estava lá anos lá, né, e os indicados eram os outros, tinha ligado com o Marxismo, né, grandes obras, e tem um monte de livros desses, né, porque não tem, né, mas não é tudo, não, depois eu fui aprendendo a ver outras coisas boas, e já tinha outras coisas boas que Deus fazia pegar, mas tudo bem. Então é difícil enxergar isso. E por isso, a gente não precisa fazer um doutorado, um mestrado, sabe, ler um livro de 500 páginas, não. Às vezes, por exemplo, pega um vídeo do Bento Menov, né, que é ele era um espião soviético, né, na Índia, e lá ele casou com uma indiana, e o que aconteceu com ele? É a síndrome de Estocolmo ao reverso, né? Ele começou a gostar daquela cultura, mas ele foi lá para sabotar, e aí ele já não queria mais fazer aquilo. Aí ele teve que arrumar um jeito de fugir, né, e romper, e ele foi recebido nos Estados Unidos, tudo, e lá ele revela os passos de sabotagem que eles faziam. Então, e ele é bem didático. Então, assim, por exemplo, um vídeo tem resumos, depois eu posso mandar, e ele fala os passos que são dados, e a gente vê isso que a esquerda faz, fez e faz até hoje, né? Alguns, talvez vídeos resumidos, né, escolhidos do professor Olavo de Carvalho, em que, assim como o Enéas, né, foi assim, sabe, o Enéas, aquele cara gênio, cara muito inteligente, né, apesar de... Aí eles pegaram aquela figura dele engraçada, né, assim, tudo, e tratavam ele como um bobo, né, mas não era, ele era muito lúcido, né, e a mesma coisa eles fazem hoje com o Bolsonaro, e fizeram com o professor Olavo de Carvalho. Mas o Olavo de Carvalho, a primeira vez que eu fui ver o Samuel, acho que era o Samuel que estava assistindo, meu filho, aí eu, com aquela coisa, né, de vigilante, né, falei, vou assistir esse cara, vou anotar aqui e falar todas as besteiras que ele falou, e vou mostrar pro meu filho para não ver esse cara aí que fica fumando e ainda falando bobagem. Só que é o seguinte, o cara era muito inteligente, não falou nenhum dado histórico errado, não citou nenhum livro errado, nenhum autor errado, e tudo, e ainda me falou algumas coisas lá que eu falei, cara, consegui enxergar isso aqui, e eu falei, o que eu vou assistir mais, né? Então, e aquilo que eu ouvia dele era o quê? Só para... Ah, o louco, né? Eles tiram aquela foto, talvez, na fala lá, um congelado, ele com o olho esbugalhado e tal, né? Mas, e... Então, assim, alguns autores que as pessoas querem nos proibir de ver, né, de assistir, eles vão ajudar. São pessoas nessa luta. E hoje a gente tem uma vida corrida, mas eu acho assim, irmãos, nós vamos ter que fazer esse esforço, tá? Eu estou disposto, assim, orando, tentando Eu queria ver, fazer um curso assim de mais ou menos organização do pensamento, pensando na lógica e algumas coisas, e ver como que hoje o mundo, né, bagunçado principalmente pela esquerda, ele e como tentar, sabe, ter uma lucidez e sair de toda essa loucura, e a gente ajudar alguns aos outros com esses instrumentos, né? O que, lógico, não precisa tornar um especialista, mas talvez algumas ferramentas que a gente vai estudando, igual, sabe, a gente dedica para tanta coisa, né? Como, sei lá, você vai aqui, né? Oi. Igual, Oi. Eu acho que você não está vendo a pastora Noemi levantou isso. A mão. Imagina, na verdade, assim, o histórico, posso tentar falar, Rony, se tiver alguma coisa errada, você me corrige, dos fatos, para as pessoas entenderem, né? Primeiro surgiu essa carta para o ministro Queiroga, isso, né? E aí você mandou umas observações pedindo para o pastor Gessevaldo repassar a DC, foi isso? Isso. Não, aí... eu falei também para o pastor Hildo. Pastor Hildo, isso. Eu imaginei que seria assim, que eles iriam ler, o pastorinho também, talvez ele ia rir, né, tal, mas ele ia falar assim, ô, irmão, o que é isso? Você não entendeu o que eu disse, né? Uhum. Na verdade, eu disse, mas eu não tive resposta nenhuma. Certo. Tá. Foi isso. Aí ficou sem resposta. Aí depois teve uma outra carta da Conexão, Wesleyana, falando sobre... em cima dos mortos, né? Tantos mortos que do Covid. Isso. E aí... que era uma repetição. Isso. E pedindo que tá, como é, ameaçando as instituições democráticas e tal, né? Aí, a partir daí que também a Rollins assinou, aí você escreveu essa carta maior, né? Foi isso mesmo. Foi. Isso. Aí, exato, até porque eu me perdi. Eu tô tão preocupado com essas outras coisas que eu... Tudo bem. É tanta coisa, né? Aí você mandou essa carta mais longa para a DC, pedindo, estava mostrando o histórico e tal, e qual era a sua preocupação, né? E aí passou quase um ano, e aí veio essa carta da denominação, meio assim, para todas as lideranças, todas as igrejas, e depois vieram entregar pessoalmente a você, tá certo? Isso. É isso? Aí você deu o retorno dessa carta da DC, né? Que foi aquela carta que você postou lá no Cidadania Cristã e Bem Comum, né? Uhum. Isso. Esses são os fatos. E eu sempre falei, olha, eu vou... porque a carta que eu escrevi, é uma carta aberta, não é uma... então eu falei, eu vou divulgar o que eu estou escrevendo. Porque assim, eu acredito que esse é um problema... e que não é só um problema meu, é um problema da igreja e é um problema do Brasil, então eu estou preocupado, eu falei, eu vou divulgar, não é uma coisa aqui. E também a resposta, né, a carta da... quer dizer, não é carta, foi uma declaração, porque ele não está respondendo só a minha pergunta, tinha dito que são perguntas de outros irmãos também, então é uma declaração aberta. Então, assim, que eu tô com... aí eu fiz uma carta de novo aberta, comentando ali. E nessa carta, olha, assim, a minha preocupação, né? O peso, a tinta da esquerda, né? Não sei como, não tô xingando, mas assim, mas é um constato, ainda está. E a gente vê, assim, olha, nós vivemos nesse mundo. E assim, nossa, eu tenho tentado meditar tanto, irmãos. Eu vou assim, e a pessoa fala assim, não, mas e esse capitalista, né? Mas assim, é diferente. É diferente por quê? Porque assim, tanto a teologia da prosperidade quanto o comunismo, né, tá certo, de certa forma eles estão ali, é mamon, né? Um quer ganhar todo o dinheiro do mundo, assim, se for o extremo, e o outro, ele também é ao contrário, né, achando que é a pobreza. E aí eles querem destruir todo mundo e reconstruir uma utopia, né? Mas sem liberdade. Só que assim, é bem diferente, porque o capitalismo é uma coisa assim aberta, ele é democrático, né? Alguns vão produzir, daquilo a gente vai sobreviver. Agora, o comunismo, ele tem uma escatologia, quer dizer, ele tem uma finalidade e uma visão de mundo em que eles devem dominar o mundo, devem destruir tudo aquilo que dá conta. Por quê? Porque eles vão construir uma utopia. E nisso também a igreja, a prática é isso. A gente tem que saber a diferença disso. Como é que eu vou? Então é diferente, por exemplo, coloca na TV, dentro do sistema. Tem coisas que são neutras, é igual um papel, né? Às vezes o capitalismo ele pode funcionar como um papel. Um papel ele pode escrever, a gente pode usar para produzir a Bíblia, né? Ou a pessoa pode usar para pornografia, né? São duas coisas, né? No capitalismo também, empresas elas geram empregos e tudo, né? Ou dentro do capitalismo, magnatas igual George Soros, sei lá, esses caras, né, fazem atrocidades aí com isso. Agora, dentro do comunismo, não tem jeito, gente. Ele é assim, a gente não pode dizer assim, existe o meu comunismo particular, ou existe um comunismo aqui na minha cabeça, e eu vou dizer que ele funciona assim. Não é. Nem na teoria, nem na ideia de Marx e de todos os outros, a gente não pode dizer que é isso. Nem em teoria, a gente também não pode dizer na prática. Porque na prática, o mundo, o socialismo real, o comunismo real, né, é assim, destruindo nações, perseguindo igrejas, quando eles têm poder, totalidade, não há liberdade. Então, assim, então quando isso começa a ser apoiado, eu, por exemplo, eu como pai de família, eu como cristão, membro de igreja, então, assim, eu já tenho uma responsabilidade, porque eu sei que quando isso for implantado, a minha liberdade religiosa ela vai ser tolhida, a minha família vai ser ameaçada. Então eu tenho tarefas a fazer, eu devo agir, né? Então por isso que eu escrevi a carta. E assim, eu acho que meus irmãos, eles têm o direito de saber, né? Isso aqui eu estou demonizando alguém? Não. Agora, eu não posso, diante da minha convicção, né, simplesmente falar, poxa, olha, eu te conheço, você é meu amigo. Né? Então eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, porque vai ficar muito chato falar isso, né? Só que pessoas vão morrer, a liberdade vai ser tolhida. Então eu acho que nós temos que enfrentar isso, no mínimo debater e trazer à luz, sabe? Nós não podemos fugir disso, sabe? Nós não temos o direito, uma vez tendo conhecimento, né, do que está sendo vindo de ameaça, né, e a gente fica quieto. E assim, eu sei que tá saindo, mas talvez eu acho muito ingênuo da nossa parte, assim, sabe, a gente invocar, sei lá, pensamentos assim de Poliana, de Cinderela, porque eles querem isso, eles querem que nós sejamos assim pessoas exemplares e que falem coisinhas fofas enquanto eles estão lá, sabe? Ali, gente, o projeto do Jean Luiz, no dia que eu vi lá, né, projeto é o que? É para capar o menino. Chega lá, chega um professor lá na infância, faz um exercício que gera uma confusão, eles dão um nome bonito, que é disforia de gênero. O menino, eles fazem todo um psicodrama lá, o menino volta e fala, você é menino? Não sei. Pronto, olha, disforia. Agora vamos começar a fazer o tratamento. Aquilo é aguçado por eles, aí começam a fazer terapia, né? Terapia hormonal. Ao final é o quê? É fazer a cirurgia de mudança de sexo. Isso eu estou dando só um exemplo. Então são coisas monstruosas, são loucuras que estão aí. Não é simplesmente, sei lá, alguém querer publicar os analetos de Confúcio, os escritos de Mencio, aí você fala, nossa, eu vou fazer um trabalho de apologética para combater o budismo ou o confucionismo, né? Que dá. Não, isso aí é uma coisa mais lenta, né? Lá na igreja, por exemplo, os pais da igreja e nem os apóstolos, eles, cara, e já tinha o confucionismo, estava lá, né, na Ásia e tudo. Ninguém escreveu sobre isso. O que eles escreveram? Eles escreveram contra o gnosticismo, contra os judaizantes, que eram ameaças imediatas, né? A gente tem que diferenciar. Existem ameaças que estão maiores e que estão às nossas portas, né? Ah, igual quando era o arianismo, né, que quase destruiu a igreja. Santo Atanásio, que era um menino, acho que era um diácono, não era nem bispo ainda, teve coragem. Não estou falando que eu talvez falar, ó, se colocar no lugar dele, não estou. Eu admiro ele, talvez me inspirou, mas eu não chego nem ao chulé dele, né? Um homem que foi exilado 6 vezes, é um gigante. Mas enfim, mesmo a gente sendo pequeno, sabe, assim, essa luta, e eu creio que se os irmãos estão aqui, eu estou chovendo uma molhada ao falar isso, né? E foi isso que me motivou. Nossa, o Ralph odeia a internet. Ele quer ver. A pastora Noemi, ela falou assim também, é da linguagem, né? Às vezes, por quê? Por que que eu escrevi assim? Porque eu pensei, poxa, eu estou escrevendo para pastores, né? Então eu passei assim, uns 4 meses, né, pesquisando. E tanto no aspecto de história da igreja, de teologia, não teologia para querer, mas assim, pelo menos assim, os documentos, né, as nossas confissões e tudo, e o que alguns teólogos falavam, né, sobre o marxismo, e também o que estudiosos sobre o marxismo, testemunho do Richard Wurmbrand, né, e notícias. Eu tentei usar assim, não um achismo, né, mas assim, fontes, né, fontes primárias. Por exemplo, vídeos de fatos, notícias, né? Não simplesmente notícias com aquelas manchetes, né? Mas assim, referindo a fatos mesmo, né? Então, assim, pelo menos eu posso falar uma coisa. Eu levei muito a sério, pensei muito na minha família, né? E na minha igreja, sabe? Então, e tentei, assim... não ser negativo, mas pensando as palavras, o que falar, né? Tentar ver o de melhor, a nossa herança, a herança da igreja brasileira, herança da igreja Holiness. Eu coloquei na forma de perguntas, eu pedi, por favor, nos dê uma direção, nos dê uma orientação. Então, assim, não foi com sentido de, sabe, trazer uma afronta e tudo, né? Mas também, aquilo que eu tinha convicção, né, que estava errado, e o que era distorção, né, e eu falei, assim, e fiquei aberto, falei, ó, se eu tiver errado, me fale aí. Então, e na minha resposta, assim, a declaração, assim, foi um pouco crítica, né, mas assim, por quê? Porque, assim, mais uma vez, ela teve uma página e 1/4 de página. Não foi citado nenhum versículo bíblico. E foram declarações assim, bem curtas, eu sei, talvez, né, para é demais, eu sei. Mas assim, tinha muitos temas como polarização, isso é um termo técnico, né? Isso aí todo da linguagem, né? Tolerância. Né? Tem até eu escrevi, tem um estudo do D.A. Carson, né? Que é um teólogo muito respeitado, e ele tem até um livro, né? A Intolerância da Tolerância. É. Então, eu não sei como, sabe? Não sei o que fazer. Muito é oração, mas eu era comunista. Eu gostava. Assim, sempre questionador com meus colegas, né? Eu ficava questionando o negócio de infraestrutura, superestrutura, qual que é a relação causa-efeito aqui. Aí eles, tem que mudar a sociedade. Não, mas a Bíblia, a conversão é individual, né? Eu era era como, eu me achava marxista, mas eu dava trabalho, sabe? Mas enfim, mas eu era simpático, eu achava tão lindo aquilo, sabe? Tão nobre. A preocupação com os pobres ainda preocupa, eu sei, com o miserável. Mas eu achava que aquilo era sincero, entendeu? Que eles tinham um mecanismo de solução, mas é um bando de gente. Eu não quero fazer as pessoas fumarem maconha, um bando de preguiçoso, não produz nada, destruir. Olha, para tentar construir, eu tento plantar. A gente sabe, quem planta alguma plantinha, você tem que cuidar. Né? Aí vem pulgão e não sei o quê. Você tenta, vai consertar uma coisa. Agora o povo só sabe, só nós vamos destruir tudo. Né? Ou vamos incentivar os alunos a não estudar, passa sem estudar. Ou, né, ou ninguém vai trabalhar, vai ficar ali um explorando o outro. Esse mundo não funciona, né? Então, assim, sabe, essa, eu nem sei o que, sabe, eu falo, Deus, como é que lida com isso? Como que vai, a gente pode ter simpatia com uma coisa tão louca? Uma coisa que sai desfile, pessoa mijando, cagando, desculpa falar isso aqui, mas é, o que vocês estão me falando, é uma coisa horrorosa, assim, e pessoal descabelado, é uma coisa, e, sabe, e aí vai liberar maconha, e apoia lá a arte, sabe, um cara pelado e a menina tocar nele. Aí é um outro cara que quer se declarar mulher e quer entrar no banheiro de mulher. Poxa, é só coisa, sabe? Aí poliamor, não, lá no grupo, a pessoa, sabe, entre pessoas que eram pra ser, sabe, ter nobreza, aí, sabe, aí que não defendeu o amor, é o poliamor. Sabe, é a zoofilia, é a apologia do inseto, a gente não aguenta isso. Rony, tem três pessoas, acho que querendo falar, perguntar. Ó, quando sai a mãozinha amarela, é porque eles querem perguntar. Aí é Celso, que primeiro, ou Paulo Riani, primeiro? Ah, Riani, por favor. Eu levantei a mão por engano. Eu... Ok. Ela tipo, chega, né? Desliga esse cara aí, por favor. Tá. Então, Celso e depois Rui. Tá. Não sei se tem mais gente. Mais ou menos assim, me corrija assim, né? Pelo que eu entendi, tá? Então, na verdade foi feito um apoio da Hollins à carta wesleyana. Então, que foi assinado e que, na verdade, a gente começou a questionar quem que está apoiando. É Hollins, né? Mas por que está apoiando? Se não pode apoiar nenhum partido político, mas por que está apoiando essa carta? Quem que foi consultado? Quem que está assinando? Né? Então, acho que por isso que talvez a motivação da carta, né? Então, a gente sabe que de tudo que o Rony falou, que são muitos problemas que a esquerda querem trazer para a igreja, né? Mas a carta não traria tudo isso, mas pelo menos ele mostra esse apoio à carta wesleyana, ele mostra que, de certo modo, a Hollins está apoiando, né? De certo modo, a esquerda, né? O que não seria muito saudável, né? Bom, isso que eu entendi, né? Então me corrija aí se for o caso. Bom, Rui. Okay. Rui. Rui, tem a palavra. Na verdade, eu tinha duas coisas a contar, né? Naquele, né, 2018, né, que foi a eleição. É isso, né? Então, naquela época, eu estava em dúvida em quem votar. Tá? Por quê? Porque, na verdade, eu achava que o Bolsonaro, por exemplo, não era o melhor candidato. Que tinha candidatos melhores. Só que aí, um dos irmãos da igreja, ele chegou e falou, olha, é o seguinte, ok, tem gente melhor, e ele também concordava. Mas acontece que ele é um dos que consegue enfrentar a situação e tem alguma chance de se colocar. Né? Aí a pergunta seguinte foi, por que não votar no que tem né, que seja melhor e esperar para ver o que acontece. Ele falou, ó, pode ser que a gente não tenha essa próxima chance. Tá? E foi nesse momento que eu decidi votar no Bolsonaro. Não foi nenhuma achada que o cara era bom, que ia resolver o problema. Não. É que o camarada, ele era capacitado a enfrentar a situação e talvez ele pudesse tomar conta da situação. Foi esse o motivo. Então, não tenho nenhuma preferência. E se aparecer alguém que tenha uma capacidade maior e tenha a possibilidade de enfrentar a situação, eu mudaria de candidato sem problema nenhum. Né? Não tenho muito apego. Então, essa foi como aconteceu a minha decisão de votar no Bolsonaro. Tá? E eu acho que tem muita gente de boa vontade que também pensa desse jeito. Fala, mas ele não é o cara melhor na Fazenda. Tem cara que tem mais, né, perfil político, que tem mais carisma, sei lá, né? E possa resolver, ok. Só que o ponto de decisão foi, olha, talvez não tenha outra oportunidade. Tá, esse aí é um dos pontos. O segundo, eu não sei se o pessoal já assistiu um filme de uma hora, mais ou menos, sobre uma questão que foi colocada sobre nazismo, tá? E numa dessas faculdades famosas, eu não me lembro qual delas, pela dos Estados Unidos, tinha aula de política. E aí, depois de fazer aquela exposição de todos os terrores sobre o nazismo, alguns alunos chegaram e questionaram, falaram, mas como? E o povo? Eles não viam essa situação? Eles estavam a favor de que acontecesse tudo isso? E aí, parece que geraram lá na faculdade uma experiência com os próprios alunos, de mostrar como é que você consegue ser engajado num negócio que vai dar um problema muito grande, de uma maneira que leve o camarada de boa vontade nessa direção errada. Tá? É um filme muito bacana, não sei se o pessoal assistiu. Se é A Onda, né? É isso, Era Onda? Não sei. Não me lembro nem do nome direito. Eu sei que gravei o conteúdo do filme. E foi muito interessante. E a declaração do professor é, olha, qualquer um de vocês consegue ser nazista. De muito boa vontade. Depende do modo de apresentar. Aliás, tem aquelas propagandas que apareceram depois de um tempo na Folha, né? Falando de um cara que fazia coisas magníficas, que tinham ideais tremendos e tal. E ele ia contando e você chegava à conclusão que o cara era o máximo. E aí depois eles falavam, esse cara vem. Né? Então depende só de como se conta a história. Você consegue levar o pessoal. E a gente sabe que, infelizmente, o povo, na grande maioria, é aquela tal do pane circense, né? É bem conhecido esse princípio lá de Roma, até. Quer dizer, se o camarada tiver comida e diversão, ele embarca em qualquer um. Ele não quer ficar gastando tempo em moringar, em pensar, ter complicação para poder decidir as coisas. Então, a grande maioria é assim mesmo. E talvez seja realmente bom que seja peça. Porque imagine se todo mundo fosse intelectual. Eu acho que a gente não, nada iria para frente, porque a gente precisa do pessoal que ponha a mão na enxada para poder trabalhar também. Né? Então, não dá para todo mundo ser intelectual. Realmente uma grande parte vai ter que ser pessoal que vai trabalhar diante de um ideal. Agora, a responsabilidade na vida desse pessoal que coloca esses ideais é que é o problema. Com que viés o camarada está colocando esses ideais diante das pessoas? Então eu tenho meus irmãos, né? Exemplo em casa, meus irmãos foram ardorosos feministas. Eu tenho os tios também que foram assim. Hoje eu não sei se são bem assim também. Aliás, eu tinha um colega de serviço que ele está talvez com 65 anos, também ele disse que foi um ardoroso esquerdista na época dele. E hoje não é, porque ele viu o que estava acontecendo, o que eles contavam, o que acontecia, e ele mudou de ideia. Então é interessante, porque eu acho que tem muita gente enganada por essas conversas bonitas, cor-de-rosas, e jovens, principalmente, é bastante idealista. Então, se você conta umas histórias que levam em direção a ideal bonito, o camarada cai. É o que está acontecendo, inclusive, na faculdade. Parece que um grande número de pessoas cristãs, inclusive, acabam se desviando na época da faculdade. Porque é onde se disseminam muitas ideias cor-de-rosas, né? Bonitas, carregadas de ideais que levam numa direção que aparentemente é muito bacana. Só que a gente sabe que a gente está aproveitando dessa posição dos jovens e está colocando ideias que realmente fazem com que eles embarquem. E jovens, a gente sabe que eles são um ponto de fazer as coisas. É uma fase que o camarada tem energia que a gente já não tem. Então era esse, as duas histórias. Estima aí, se quiser, eu posso tentar resgatar e colocar no grupo lá para ver como realmente qualquer um consegue ser nazista. Sem problema nenhum. Aliás, depois eles fizeram a abertura, no final, uma revelação, e todo mundo saiu... saiu desiludido daquela reunião que teve, uma última assembleia, mostrando o que eles estavam fazendo. Porque perceberam que realmente todo mundo consegue ser nazista. Ok, obrigada, Rui. Tem duas pessoas levantando a mão: Liliana e Cissa, é isso? Liliana, tia Lana, pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Aos 18 para 19 anos, eu me desencantei do marxismo porque eu li O Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn. Aquilo lá foi assim. E Solzhenitsyn, ele é um tanto quanto místico também, né? Ele tem uma certa dose de misticismo, porque ele sobreviveu a um câncer sem tratamento. Tem uma série de coisas que aconteceu com ele que, assim, mexeu comigo também. E, bom, e o outro ponto é que o caminho do inferno diz que está forrado de boas intenções, né? Velho provérbio. E o problema do marxismo, socialismo, assim, são muito boas intenções. E tentar mudar a sociedade de cima para baixo. Isso não funciona, porque o ser humano individualmente é que precisa ser transformado para poder mudar a sociedade. Né? Porque o ser humano é pecador. Se a gente esquece disso, não vai haver sociologia, não vai haver nada que faça mudar essa situação. Todos os esforços, por mais bonitos que pareçam, vão dar com os burros na água. Então, pelo menos eu não me mudo mais com nenhuma boa teoria, nem direita, nem esquerda, nesse sentido, porque é a pessoa que precisa mudar, não é a sociedade. A sociedade só vai mudar quando tiver um número crítico de pessoas realmente convertidas. E, do jeito como está a sociedade neste momento, os valores cristãos estão sendo totalmente desprezados, até abominados. E que nessa questão aí de identidade de gênero, horrível. Tudo aquilo que estão enfiando goela abaixo para tudo quanto é lado, né? O Rui estava comentando sobre universidade, doutrina e tudo mais. As sua sobrinha, ela entrou em parafuso quando entrou na faculdade de filosofia. Né, Rui? Adri, sua sobrinha, Adriana, ela entrou em parafuso porque ela pensou que faculdade de filosofia era para discutir ideias, não, era para ela engolir tudo aquilo que os professores de filosofia estavam enfiando e você não podia trazer o contraditório. Se tentasse trazer o contraditório, você era massacrado. E ela saiu assim muito machucada lá da USP. Foi muito triste para a irmã. Então, essas coisas, assim, aí a gente vê, né, acontecendo com as pessoas, assim, próximas. E, na verdade, está continuando, né? E muitos acabam aceitando se encaixar mais ou menos, mesmo que não concorde muito, acaba se encaixando para poder ter o diploma, para poder continuar, para poder ter um cargo ou qualquer coisa assim. E isso daí também é uma outra opressão que a sociedade está colocando. Bom, era isso. Obrigada. Rony, como você enxerga, então, você falou de Lausanne, né, que já começou ali de leve, mas depois Manila já foi piorando. Mas, por exemplo, hoje na igreja, como você enxerga os traços da esquerda na igreja atual, né, por exemplo, não precisa dizer nomes, nada, mas que tipo de atitudes você percebe que as pessoas sem saber, elas estão contaminadas por toda essa formação? Sim. Os irmãos aí já falaram, né, porque assim, vai para a universidade, né, tudo isso aí, mas assim, sem falar nome, sem falar, dar muito exemplo, assim, mas ó, assim, a temática, eu tava vendo lá o texto, né, da conexão LA, porque assim, o que a gente faz? A gente faz uma teologia, a gente faz, vamos citar, tipo, não é bem consciente isso, mas você imagina. Imagina uma pessoa que se ela fosse má, né? Poxa, vamos fazer uma coisa, eu quero falar sobre marxismo. Mas se eu falar de marxismo diretamente, vai pegar mal. Então, que tal assim, a gente cita os 10 mandamentos, né? A gente fala do amor ao próximo. E depois a gente fala, né? Assim, como praticar isso, né? Então, o evangelho e a cultura, né? O evangelho. E a saúde, o evangelho e a educação. Ela é lindo isso, né? Mas aí você vai olhar o que é a cultura, né? Aí você vai ver toda. Aí você vê lá a ideologia de gênero e tudo. E como que eu vejo isso? Gente, assim, quantos pastores, né? E cristãos. E crentes, hipercrentes, professores, que até há pouco tempo, por exemplo, eles não estavam despertados para essa agenda da morte, né? Que está aí, ela está em curso, em diversos níveis, né? E tanto, sabe, desde a boa morte, até, e principalmente o aborto, né? E a gente não consegue discernir, aí a gente pontua, pega um exemplo de alguém. Ah, ela foi estuprada e tal, né? E pega assim, a gente é cativado pelo coração. Não, a igreja aceita e tudo. Tá certo. Mas você faz exatamente como é a pauta da morte. E a pessoa vai e se encaixa lá e não consegue enxergar que ela está participando disso. Não tem essa independência, sabe? De falar, olha, a igreja pensa assim. Olha, não, por quê? Então define, né? E a igreja, por exemplo, às vezes não está conseguindo discernir. Por exemplo, aí faz aquele reducionismo, né? A mãe, o direito da mulher, quase repete, meu corpo, minhas regras, né? Sabe assim, então, uma coisa. Outra coisa, assim, linguagem, né? Uma coisa que é muito dita, polarização. Como se você polarizar fosse a pior coisa do mundo, mas... A coisa que mais a Bíblia faz é polarizar. Vê os mandamentos. Os mandamentos, todos eles falam não, não matarás. Você quer uma polarização? Você está polarizando direto. Deus, ele proíbe a morte. Não dirás falso testemunho. Isso é uma polarização, né? Então, assim, tem um aspecto, quanto a princípios, né? Isso é uma linguagem da esquerda, porque eles dominam, eles chegam, dominam a mídia, dominam a escola, fazem tudo. Aí chega um aluninho igual essa jovem, né? Que provavelmente se inscreveu lá e falou, nossa, filosofia, né? É o amante da sabedoria. Eu vou lá para a universidade, lá eu vou aprender a pensar, funcionar. Mas lá, o que eles fazem? Hegemonizam só o pensamento de esquerda e eles põem, né? É tanta coisa. E assim, a informação. Eu não sei como, não sei porquê, como que funciona isso. Pelo menos comigo funcionou, foi um acidente. Foi ser excluído da televisão, né? Então, aquele bombardeio diário, né? Da mídia, né? Do mainstream da mídia. Mas, assim, ó, posso... Como que eu não falo? Igual, por exemplo, como a igreja chegou a adotar um passaporte sanitário, gente. É porque... Porque algumas pessoas foram bombardeadas por essa propaganda, formação de opinião, né? E assim, a recusa de... É tão grande essa hegemonia que eu tentei conversar com algumas pessoas e falar, olha, você não quer ler uns artigos, sabe? E o que era natural de buscar a verdade. Eu tô falando que essa pessoa tá de má fé, não tô falando isso. Eu tô falando que assim, é tão forte... sabe, chega uma mulher lá e fala assim, uma médica, né, que sabe, ninguém olha as credenciais dela, ela é falante, e fala assim, quem fala isso aqui, de qual lado, de qual borda, né, da terra plana você quer decolar, ela faz uma piada, isso não é argumento nem nada, aí as pessoas falam, nossa, quem tá pensando em questionar essa coisa, ele crê na terra plana e entendeu? Aí eles criam um estigma em que a pessoa fala, não, eu nem vou ler isso aqui, né? Nem vou ler nada, não vou buscar nada, porque... Então, assim, hoje, assim, a igreja, ela está, infelizmente, né, nós, porque a igreja, ela é alguém que está dentro da nossa sociedade, que é mergulhada nesse aquário que existe, né? E, infelizmente, a igreja não está tendo força para poder, sabe, negar isso. Não sei como, não sei porquê, eu não sei qual que é a razão, né? E a gente que fala tanto de raiz wesleyana, de avivamento, até o Wesley, eles distorcem tudo. A gente, talvez, eu acho que assim, voltar a estudar, a gente lê o diário de Wesley, de capa a capa, os sermões de Wesley, de capa a capa, ele, Perfeição Cristã, e aprender o que o Wesley falou. E quando alguém falar, Wesley, igual lá o Lendo com o Preston e o filho dele, Preston lá, né? Que a gente amava tanto. E aí o cara fala, eu vi num artigo dele. Aí parece que ele tá criticando mais. Ah, não. A igreja, independente, ele faz todo o discurso correto. Mas as opções dele são todas as opções da agenda da esquerda, entende? Então, assim, nós vivemos num mundo, eu falo, não, gente. Não, ninguém consegue. Não precisa virar, vai virar um bolsonarista, ou precisa virar um capitalista. Não, basta ter uma independência na Bíblia, com a história da igreja, com os nossos pais. Não dá para fazer isso. Não dá para enfrentar. Sabe? Eu tenho mais inquietações do que respostas. Eu, assim, oro, tem dia que eu acordo de madrugada, 2:30 da manhã. Aí eu começo a assistir, falo, vou entender isso aqui e tal, tudo mais. Assim, eu não tenho dúvida. A gente, a igreja, ela está assim, e nega, fala, não, eu não sou de forma alguma, eu sou um cara neutro. Né? Mas dia a dia ele só sabe, não consegue enxergar que que, por exemplo, um ladrão, né, que porque ele é de esquerda, foi absolvido sistematicamente pelo PS, ele consegue odiar uma pessoa que fica se rastejando lá, querendo se aproximar de um inimigo. Eu fico até com vergonha disso, sabe, a incapacidade de ser imparcial, de falar, não, peraí, será que eu sei o que é um bandido, que é uma coisa muito feia, apoiar, que é uma vergonha para a nação? Não precisa ser bolsonarista, gente, mas agora preciso odiar um cara, ou não tem outras pessoas boas para gostar? Então, assim, quando a igreja responde a isso com tanta simpatia, tantas pessoas, tem alguma coisa errada com a gente. Nós estamos longe do avivamento, nós estamos longe de independência, né? A gente precisa de um avivamento, a gente precisa de, sabe? E até a gente vê o nível, hoje em dia, olha, você faz uma campanha na igreja, vamos ler a Bíblia, né? Vamos falar. Não tem entusiasmo, gente, olha, quando, acho que era na época do pastor Guinche, né? Pastor Noemar, quando era seminarista, teve um desafio de ler a Bíblia toda, todo mundo quis ler a Bíblia toda, sabe? Aí, vai nos nossos encontros, gente, né? Hoje em dia, então, assim, sabe, nós estamos mergulhados nisso aí. Nós temos que voltar, temos que reconhecer, temos que ter um quebrantamento, sabe, um arrependimento, né? Isso desagrada a Deus, isso desonra a Deus, sabe? A gente não ter essa independência de pensamento. Gente, eu não vou falar nome, porque o Ariovaldo Ramos, né, o ferramental, gente, sabe, ele tá bom, ele já saiu muito, René Kivitz, né, é bom a gente tá tão longe, né, mas assim, gente, ó, não convém, sabe, a gente ter simpatia, tirar todo esse lixo, sabe, o nosso padrão, eu acho que o problema nosso é isso. Nós estamos num tempo de morte, sabe? Por isso que o nosso padrão é tão baixo, e a gente aceita essas coisas, e a gente não consegue enxergar, a gente não consegue desagradar, né? Não consegue fazer igual o Paulo, que é um novato lá, chega para o Pedro e fala, Pedro, o que é isso? Não faz isso não. Agora, estava tão bom aqui entre a gente, agora você já está fazendo de judeuzinho aí, só porque eles chegaram, né? Sabe, tem hora que a gente tem que, sabe, uns aos outros, irmãos, sabe, a gente, porque, não, vamos fazer aqui, porque não vem agradar a Deus, sabe, então, assim, lógico que, eu não tô querendo me colocar, lógico, eu sei que eu sou um pecador, eu tenho um monte de defeitos, mas, assim, eu não sei porquê, isso aí eu estou vendo, e um monte de irmãos estão vendo também. E não é errado, por isso que eu falo, aqui, não vamos gravar, não vamos filmar, sabe? Eu acho assim, eu acho que isso é uma luta, se a gente não tiver coragem, igual o irmão Rui Bezo falou, né? Que ele falou, olha, o amigo dele, né, irmão lá, falou, acho que a gente não vai ter mais essa chance. E é isso mesmo, tem, já aconteceu em outros lugares, né? Agora, se for para ser como se diz, a grande tribulação, os últimos dias, Jesus voltar, vão morrer, ser mártir, né? Mas a gente não sabe se é, pode ser simplesmente porque nós somos acomodados, fomos coniventes e deixamos de lutar. E como na Segunda Guerra teve outra geração, teve um pessoal que lutou lá e, né, e marcou e tudo, e não aceitou a igreja hitleriana, tudo. Então eu. Né? Porque assim, às vezes é um escapismo, a gente fala, não, então vem o comunismo aí, vem a perseguição. Não, pode ser que simplesmente vá acontecer de igrejas ter fechado tudo, porque simplesmente nós somos omissos. Nós não levantamos a voz. Né? Então, assim, é isso. Levantou a mão. Eu já conversei com o pessoal da ABM uma vez sobre isso, mas eu acho que a maioria do pessoal da área de humanas passou pela faculdade, sabe, né? A gente teve muita influência, eu fiz também Faculdade de Pedagogia, então 4 anos bombardeados. No começo tinha preconceito em relação ao marxismo, aí você sai marxista. Aí eu cheguei já a votar no Lula, depois tal, todo mundo aí fica decepcionado. Só que, passado 30 anos, hoje isso se repete ainda nas faculdades, e aí o meu filho, que é um dos líderes dos jovens em Curitiba, por exemplo, ele fala que a maioria dos jovens, com certeza, não vai votar no Bolsonaro. Não é que, né, não que a gente queira não vá para o Bolsonaro, mas é que realmente nós não temos muita opção. E aí ele falou isso, e falou que alguns até vão realmente votar no Lula. Porque na época ainda tinha a opção do Moro, né? Alguns poderiam votar no Moro. Mas, então, e o que mais eu estou preocupado é o seguinte, que é que assim, o Bolsonaro, até eu não queria votar no Bolsonaro, uns 3, 4, nunca imaginei que eu ia votar no Bolsonaro. Né? Até Deus orientar dessa maneira. E o que acontece? Eu acho que precisa... haver mais esclarecimento no meio dos jovens, e eu concordo, alguém fez um comentário que alguns dos nossos, vamos dizer, influenciadores, né, tem essa linha mais esquerdista, mesmo alguns dos nossos colegas, né, mesmo a nossa família, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem na família, mesmo gente da nossa família, nós temos gente da linha esquerdista, nossos irmãos às vezes têm preconceito. Aí ridiculariza a gente, sabe? Como se nós fôssemos os radicais. Aí eu fico pensando, será que eles não estão avaliando os fatos, tudo que está acontecendo em nosso país, para ver que do outro lado que a coisa está feia, que o outro lado que está na ditadura, outro lado que está mentindo, está enganando? Então, não sei, eu fico pensando, até preciso conversar mais com meus irmãos e, quem sabe, a gente precisa discutir um pouco mais isso diretamente. É isso. Obrigada, Silvia. Alguém mais? A Cláudia. Boa noite, irmãos. Bom, não sei por onde começar. Não vou fazer como Jack, não vou partes. Uma coisa assim que me preocupa, né? Alguns eventos me fizeram cair algumas fichas, né? Sobre... da igreja, sobre as escolas, né, que eu e a Ana não temos filhos, né, mas temos os sobrinhos, o mais velho saiu da faculdade de engenharia, o Unicamp, né, isso é um dos berços da esquerda aqui de São Paulo, né. Alguns eventos me preocuparam, assim, faz acho que talvez uns 10 anos, né? Acho que 10, não, 10, 12 anos. Certa vez eu estava com o de fazer o transporte dos adolescentes da igreja do Bosque para o salão do Bosque, né? E interessante que algumas crianças frequentavam escolas, né, que tinham bastante professores cristãos, né. E o que é interessante é que, conversando com as crianças no carro, depois eu parei no meio do caminho, fugindo as coisas, estavam à frente com eles, né. E, né, eles, acho que talvez, na época, eles tinham 10, 12 anos no máximo, né. E já tinham discussões sobre ideologia de gênero, né? Já tinha essas questões, né, de ter essa liberdade, né, de escolha, né? Aí uma das crianças falou assim, não, tio, você tem que aceitar, né? Mas aí eu perguntei, que escola que você estudar? Que escola mesmo, que não sei o que, mesmo que não sei o que, né? Então essas coisas me deixou meio atordoado, né? Como é que uma escola que tenha vários professores cristãos, né, e alunos cristãos, né, evidentemente é uma escola particular, entra algumas coisas dessas, né. Essa foi uma das questões que eu fiquei encasquetado na época. E uma outra questão foram os meus sobrinhos, né, que conforme foram entrando no ensino médio, faculdade, essas questões, né. pior que os meus sobrinhos foram todos para a área de exatas, né? Impressionante como eles são bombardeados com essas ideologias, né? Tudo bem que eu também fui e também votei no PT, né? Acho que é para a comunidade inteira eu votei no PT. Mas eu me arrependi, tive sérias discussões sobre esquerda com meu pai, tipo, perdão que não estava certo. Pois é. Então, certo, mas eu fiz isso enquanto antes de ver palestrante. Eu também fiz isso. Uma coisa assim que. Agora sim, essa é a parte histórica, né? Eu agradeço ao Rony e à Carta, né? O conteúdo que ele fez foi. Esplêndido, né? Perfeito, na minha opinião. Né? Opinião de engenheiro, né? E agora, assim, uma coisa que me incomoda, meu irmão, é assim, né? Hoje, 2022, eu tenho a minha igreja, tenho a minha comunidade de fé, né? A preocupação que eu tenho é se vai existir igreja cristã, daqui a 20 anos ela vai existir. A minha pergunta é se vai existir daqui a 40 anos. Em termos de comunidade, em termos de estrutura mesmo, né? Eu fico preocupado, assim, né? Com essa. Se nós conseguimos, conseguiremos, entre aspas, evangelizar os jovens de hoje, né? Os jovens de 15, 20 anos, que vão poder evangelizar os outros para que a igreja possa existir daqui a 40, 50 anos. O número que me assusta, irmão, é a taxa de natalidade entre os muçulmanos, né? Que é 3, 4 vezes maior que a dos cristãos. Né? E tem essa questão e tem uma outra assim que toda a nossa sociedade ela foi construída sobre valores judaico-cristãos. Né? Todas as benesses tecnológicas foram feitas em países que têm raiz judaico-cristã. E a democracia que tem aqui é uma construção impressionante. E essas são algumas coisas. Né? E voltando para a nossa vida cristã, eu acho, às vezes, eu penso que penso que sermos, entre aspas, voltarmos ou construir um cristianismo mais, não sei se a palavra seria xiita, radical, só radical mesmo, né? Porque para mudar a sociedade, nós temos que voltar para a Bíblia, né? A Bíblia e buscar, assim, fazer diferença, né? Fazer diferença na sociedade, fazer diferença na família, não sei se a palavra é catequizar os nossos sobrinhos, filhos, netos, né? Eu não sei, irmãos, assim, acho que a palavra que o livro que eu fico vendo é Jesus, né? A gente tem que começar a ir para outros campos de batalha, né? A batalha talvez nós do lá, nessa década de 20 aqui, né, de 22 até 30, a gente está perdendo, mas talvez a gente tenha que começar a pensar nas batalhas futuras, né, nas crianças, adolescentes, jovens, sobrinhos aqui, e tentar fazer com o Rony do Centro, né, questionar, nós temos olhos, né, saboreamos, né, então acho que tem que começar a questionar a nossa família, né? Porque, eu acho que ainda está em pé de solo, né? Mas fazendo perguntas. Né? Outra coisa que eu pensei também, acho que na carta do Rony, é talvez assim, algumas ações dos nossos líderes, né, refletem a comunidade. Né? Eu creio que essa carta da DC é um reflexo da comunidade de Rony. Né? é um reflexo, né? Que talvez não, pode não suportar uma carta mais assintosa. Então, e para completar, né, tem um comentarista que eu às vezes ouço, que é Paulo Figueiredo. Ele falou uma coisa em 5 minutos, acho que lá na, tá no YouTube, Igreja Lagoinha. Lagoinha, né? Lá na Flórida. Ele deu uma palestra lá. Ele falou sobre. Ele é presbiteriano. Ele falou uma coisa interessante que é assim, ó. Que a política, né, a política está avançante da 25 minutos para dormir, tá bom? A política está, a cultura está avançante da política. Bom, isso resumindo, o que importa assim? Dá origem à cultura, né? A cultura é política, a educação, na verdade, tudo é religião. Né? E o Paulo Figueiredo, ele fala assim que o Ocidente precisa é de um reavivamento espiritual. E evangelização. Ele fala, vocês querem salvar o Brasil? Evangelizem. Não é o que ele disse. Eu falo assim, eu acho que tem mais dança por aí, né? Obrigado, irmã Lina. Muito obrigado. Então é isso. Desculpa pela confusão aí de ideia. Tecnicamente, falta mais do que 20 minutos. Foi muito claro. Irmão Rony, talvez eu vou fazer uma pergunta que pode parecer óbvia, mas talvez quem está no grupo, quem pensa em apoiar, está dando para ouvir? Sim. Ah, tá. Uma pergunta meio óbvia. Por que ir conversar com a diretoria da convenção? Por que não tentarmos outros meios, tentar um a um na igreja? Por que ir conversar com a DC? Aliás, o irmão já falou e eles estão abertos ao diálogo, né? Mas por que disso, irmão? Então, assim, minha opinião, né? Porque, assim, é a nossa direção, né? E de lá é que parte toda a direção para a igreja, então, por isso que eu estou tentando conversar com eles, né? E os irmãos. Então, eu acho assim. E outra coisa, não fica uma coisa subversiva, né? Porque às vezes, até esse grupo aqui, né? Eu não tô aqui, não tenho nenhuma intenção, né? De, sei lá, gerar descontentamento, né? Eu tenho um objetivo aqui, né? Ver pelo menos o que eu vejo. O grande perigo da igreja hoje é essa infiltração comunista, né? Então eu tenho que lutar contra isso aí. Então, e com eles, eu acho que de lá que vai poder, né, tendo esse conhecimento. E assim, eu, igual, não estou demonizando nada, essa pessoa é do mal, ou esse grupo é do mal, ou lá é o mal, entrou lá, né? Mas eu não ignorando que, assim como a esquerda entrou em tudo, na imprensa, tudo, e também, sabe, na mente, né? De nossos pastores, e pode estar acontecendo isso. Talvez a gente conversando, a gente pode ter algum insight. É muita coisa, hein? E olha, isso não é fácil, não. Tá conversando com o irmão. Orar ele, pela assim, batida às 10 horas. Sabe, gestão. Com a tia Sônia, nacional, tudo, né? E aí, lembra? Ele conversando, ele fez um comentário. Sábado passado. Né? Eu falei. Agora você acabou de repetir aquilo que o nosso passado. Professor comunista falava lá no antigo ginásio. Para orar de novo hoje. Não é uma coisa que corresponde ao que você, a sua experiência de hoje, de gestão e tudo. Você acabou de ver ele. Sabe o que é mesmo? Né? Então, assim, O C.S. Lewis, ele fala naquele livro Abolição do Homem, né? E depois também ele trata de forma prática no, aquela força medonha. E em outros livros dele. Mas ele falou, ele, no Abolição do Homem, ele fala disso que foi feito nas escolas. Isso ele viu lá em 1943, gente. Que era esse projeto lá desde a faculdade, né? Quando eu li pela primeira vez, ele fala assim, alunos, né, iniciantes, né, eu pensei que era ensino fundamental, pensei que mandaram cartilha, né, mas na verdade era um livro para estudantes universitários, né, e mudando a maneira deles pensar e para reagir a sentimentos. Ele falou, olha, isso que eles estão implantando aqui agora, né, depois de 10, 15 anos, 20 anos, quando ele estiver lá como profissional, ele vai reagir a esse ensino que foi dado a ele. E é isso que acontece. Então, assim, todos os nossos irmãos, né, igual que cada um deu um testemunho, né, eu mesmo reagi. Nossa, eu sentia e eu odiava e amava algumas coisas, né, não conscientemente, né, por esse automático, por todas as coisas que foram colocadas. E eu não ignoro que, assim, dentre, talvez porque que ainda a gente assina documentos, né, como igreja e tudo, seja por esse mecanismo. Quem sabe? Com a carta, com essa discussão, algum insight, né? A gente orar e, né, a gente não é melhor do que ninguém, só porque teve um insight, né? Mas, assim, eu acho que precisa desse insight. E se tiver isso na nossa direção, vai ajudar muito, né? Essa questão dos jovens, né? Por que que os nossos jovens ficam indefesos na universidade? É porque há um recurso. Os nossos líderes de jovens, né, eles já estão ensinando já, mas com a cabeça mergulhada no marxismo, então eles estão empurrando e jogando o nosso jovem de bandeja para professores comunistas, né? E Deus deu a graça. Meu filho, ó, está escrevendo esse livro aqui, né, estou aqui no quarto dele, que ele está. Confissões de Agostinho, um livro escrito há 16 séculos atrás. Ele conseguiu fazer discipulado com Imitação de Cristo, o livro que eu dei para ele. O livro do século XIV, ele fez com os amigos dele, fazia quase todo dia, jovens, né? Mas isso porque teve acidente, ficou longe da televisão, começou a pegar meus livros, né? E clássicos. Talvez se eu tivesse ido lá no concerto, eu comprado uma televisão nova, eu teria furtado eles. Olha aqui, o que está escorando aqui. Meu celular aqui, CS Lewis. Então, os nossos jovens merecem, sabe, mais do que tanto lixo que está sendo dado aí, né? Olha, eu estou mudando, sabe, eu estou ficando velho. Quando você pergunta uma coisa, eu estou respondendo outra, me perdoa aí, tá? Mais alguém tem alguma pergunta, observação? A ideia é a gente tirar dúvidas e depois a gente decidir, né, daqui do grupo, ou ainda tem outras pessoas que vão poder participar domingo, se gostariam de estar junto nessa conversa online com a DC. Então, para a gente apoiar, precisa estar entendendo, né? Acho que a ideia era essa. Alguma pergunta ou observação a mais que alguém gostaria de fazer? Eu gostaria de, assim, já que a gente está falando sobre os jovens, né, também dar um testemunho aqui da minha filha, né? Ela está participando aqui com a gente da reunião, né? Ela foi a primeira pessoa na nossa casa que disse que ia votar no Bolsonaro. Ela tinha, acho que uns 14 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, e o pessoal da sala dela chamava ela de menina do Bolsonaro, porque ela já declarava o voto dela, né, nessa época. E, assim, quando ela tinha uma professora de história, né, que um dia até me deu parabéns no shopping por ela, né? Mas teve um dia que a professora dela falou assim, que o Calvino disse que só rico que ia pro céu. Aí ela falou assim, professora, deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Eu queria fazer uma pergunta pra senhora ler muito. Aí ela falou, não, eu nunca li livro. Aí ela falou, não, eu já li alguns e eu nunca falou isso não, né? E quando a pessoa chegava, falava assim, ah, porque o Estado é laico. Aí ela falava, é laico, mas não é laicista. Não é obrigada a fazer todo mundo ser laico, não, né? E 14 anos ela estava traduzindo para o português, vídeo pro vida, né? Que estava em inglês, aí ela legendava e colocava na rede, né? O Instagram dela, principalmente da época do ensino médio, é mais pró-vida do que tudo, né? E agora, quando começou a vacinação, né? Eu cheguei, chamei meus meninos, expliquei o que era a vacina, né? Eles falaram, não, então a gente não vai querer, né, vacinar. E eu vou terminar a faculdade e vou fazer concurso. Aí, como eles estão exigindo passaporte, né, eu preciso advogar. Né, assim, já está estudando direito tributário, que é uma coisa assim que ninguém faz, né, para poder ter uma alternativa, né, se cercar de um lado, né, e do outro. Né. E, então, assim, mesmo na igreja, quando ela tem oportunidade com os amigos, Samuel também, né? Tem vários amiguinhos. Tinha um amiguinho que dizia que era ateu e no final do primeiro ano já estava lendo Chesterton, já estava lendo Tolkien com ele. Né? Então, assim, é só a gente, assim, esclarecer, né? Ter abertura para falar, ter abertura para trazer essas ideias, né? Às vezes eu vejo vídeo dizendo assim, o que estão fazendo com as nossas crianças, né? Até o candidato a prefeito, a gente voltou aqui em Goiânia, fala isso, né? Ele fala assim, o que estão fazendo com as nossas crianças, né? Só vão fazer com as nossas crianças aqui que a gente fechar. E tá em tempo ainda da gente reagir. Né, tem jovens que têm um pensamento certo, né, só precisam ter oportunidade. Né. E às vezes nas nossas igrejas, quando a pessoa tem assim, uma postura mais conservadora, né, não são incentivados a falar, muito pelo contrário, são forçados a falar. São incentivados a falar. Então, aí eu acho que a gente tem uma responsabilidade, né, de esclarecer, tentar despertar, né, o que não é impossível, né, a gente ter uma responsabilidade. Obrigada, Cristiane. Na segunda carta do irmão Rony, ADC, o irmão colocou, então, que tal abrir para oportunizar audiências, né? É isso, irmão? Debate, né? Isso, audiências públicas, debate. Uhum. E é esse o objetivo, talvez, prático, né? Da conversa com a ADC, né? Entre... talvez trocar ideias e também trazer essa realidade que o irmão está consciente. Então, de prático, seria isso, né? Pedir essa abertura. Uhum. Certo. Ok. O irmão conversou, né, com o pessoal da DC. Pode contar como foi? O que, que eles estão abertos? Como é que é? Então, eu conversei com... para dizer, né, assim, com o pastor Shinji, né, eu assim, gostei muito, ele tem uma habilidade e eu achei ele assim, muito positivo, ousado, sabe? Porque eu falei, eu tô sendo muito impertinente aqui, né? Assim, eu conheci ele desde quando. Há muito tempo atrás, né? Então, assim, eu me senti bem animado, sabe? Assim, porque às vezes a gente pensa, poxa, né? O pessoal tá resolvendo problemas lá, será que vai falar, oh, eu tenho muita coisa para resolver, né? E é uma coisa assim que incomoda, né? Mas achei bem positivo, eu sinto animado, eu acho que vale a pena, sabe? E como se diz, eles são os pastores, né? Nós somos as ovelhas, né? Então, acho que a gente clamar, né? Falar, olha, por favor, isso eu acho que está prejudicando a minha vida. E eu acho que essa ideologia aí, ela não é brincadeira, não. E eu acho que cabe a gente falar. Eu acho que ir com oração, né? Eu acho que Deus pode, sabe? Eu acho que não é esse negócio, ah, você estava errado, ah, você... Assim, igual, né? Acho que dois outros irmãos também, né? Todo mundo passou por isso, gente. Eu, poucos, né? Talvez a minha esposa aí, que voltou no Lula, né? Mas eu fiz a mesma coisa, que meu pai falava, não faz isso, não. Eu, não, pai. Eu não falava, ó, eles não são muito competentes, mas eles têm a ética, como é que tava tão... É porque eles estão falando que éramos pobres, eles estão falando que são contra a corrupção, eu achava que aquilo era verdade, né? E, poxa vida, que besteira, né? Mas, sim, ué, né? Se a gente faz uma besteira, o que tem? Eu tenho que arrepender e parar, né? Agora eu vou pular, não, agora que eu já fiz, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Ué, fiz uma burrada, vamos consertar. E vamos consertar todo mundo junto, né? E... Então, assim, mas é difícil, eu acho difícil sair desse transe aí, sabe? Que é um hipnotismo coletivo, é uma pressão muito grande, igual eu fico imaginando, né? Igual assim, onde eu vivo, né? É uma pressão, sabe? A gente, não, às vezes, não fica um pouco sem ambiente, né? Porque todo mundo tá falando é aquela coisa, você fica meio de lado, né? Por exemplo, se existem, por exemplo, igual a conexão wesleyana, né? Se o líder for, tiver um viés de esquerda, né? Tudo, eu não sei como que ele entrou nisso, talvez um líder maior que ele. Então, talvez numa reunião de conexão, né, de wesleyana, a pressão seja. Porque essa pressão, ela se repete. Tem um livro do Boris Kagarlitsky. Nome meio feio, né? Mas ele fala a desintegração do monolito. Lá ele escreveu logo depois que caiu a União Soviética, ele está explicando naquele mundo. Mas ele fala uma coisa, ele faz uma citação lá, que ele falava assim, que cada, sabe, chefe de polícia local, cada dentro da pirâmide, né, era um mini Stalin. E a esquerda não consegue fazer isso, de forma organizada. Então, já viu como que esses grupos de espiral do silêncio, você pode ver, qualquer grupo que você entrar de família e tal, quando você fala uma verdade assim, né, que os esquerdos ficam lá, né, eles entram em transe. Marielle, não sei o que, aquela coisa, né, irracional. Se você falar uma coisa, peraí, mas será que não foi outra pessoa? O que vai acontecer? Ou eles vão querer destruir, ou espiral do silêncio. Funciona em qualquer grupo que você participar. Há essa repetição aí, né? Então, eu acho que também, como em todos os outros grupos, os pastores também têm essa pressão de grupos, né? De subgrupos. Não é fácil romper com isso. É para eles, isso é a verdade, né? O que é dito. Então, assim, o Bolsonaro é do mal, ele é genocida, né? Quem às vezes não quer um experimento vacinal, ele é negacionista. Ou talvez esses são fatos e tudo, né? E tudo isso é um pacote, a gente tem que ver. Né? E como vai ter esse insight? Só um milagre. Só um milagre. Provavelmente a primeira coisa que eu vou ver é o que esse bolsonarista, né? E vai, né, o diabo vai ficar repetindo, bolsonarista, bolsonarista, né? Falando aí para poder criar um bloqueio, né? Então, não tem, só no milagre mesmo. Mas eu acredito que vou votar por isso. Quem quiser estar lá comigo, né? E em oração, a gente tentar falar que eu creio que o senhor pode, sabe, pode, tudo pode ser mudado pela oração, né? Assim, boa noite, Cista. Obrigada a participação. Ela está saindo, né? E o horário também já está às 10 horas. Irmão Rony, eu gostaria de falar mais alguma coisa específica que vem à mente? Ou... Ah, eu já falei demais, eu só quero ouvir agora. Eu falei muito. Eu acho que a maioria de nós, desculpa, com licença, eu acho que a maioria de nós não é exatamente bolsonarista no sentido, digamos, raiz da palavra. Eu acho que a gente não viu outra opção. Porque no primeiro turno eu não votei nele. Uhum. Mas eu votei no segundo turno porque eu não queria... É aquela história, né? Perder nunca mais. Então é mais por isso, na verdade. Foi o próprio Paulo Figueiredo que falou, olha, se aparecer alguém com melhor cacife, eu mudo, não tem problema nenhum. Mas enquanto é o que a gente tem que manter nesse ponto. Pelo menos é o que a gente acaba tendo que ser um pouco coerente também, né? A Benny Caria, lá de Londrina, ela conhece a família do Bolsonaro. Porque ela nasceu em Eldorado. Ela conhece, ela fala, não, eles são daquele jeitão mesmo. Os outros irmãos também dele são daquele jeito. É o jeito deles. Uma coisa que eu estava comentando com uma senhora, né? Ela é japonesa, lá da igreja de Itapuã. Ela falou, olha, ele pode ser grosso, não sei o quê, mas acho que mentiroso ele não é, não. Eu falei assim, não, ele não tem. Eu também acho que ele não tem duas caras, pelo menos isso. Mas, ao mesmo tempo, ele realmente fala muito que não deve. Aquilo lá, né? Peixe morre pela boca. E ele peca muito em falar. Acho que foi o Constantino que comentou que se ele vê uma casca de banana do outro lado da rua, é capaz de ele atravessar lá para aquela banana. Digamos, não é muito adequado sei lá, aquela história da tal da liturgia do cargo e outras coisas mais que o pessoal reclama que ele não tem, né? Mas, agora, se a gente tirar a pessoa dele e olha o que, os ministérios que ele tem feito, aí a gente não pode negar que ele está fazendo um bom governo. Verdade. Só, eu falei que eu não ia falar, mas eu queria só comentar uma coisa. Ah, fala aí, Cris. E as pessoas também são muito críticas com ele, né? O Lula parecia bêbado nos lugares. A Dilma tem hora que você pensava assim, será que ela está falando sério? Né? Estocar dentro. Digo, é o conta do cachorro? Né? O cachorro atrás, né? Nossa, não tinha esse policiamento, né, essa procurar pelo em ovo no que a pessoa falou, né. Nossa, aqueles dois falam sério. Eu ficava até pensando assim, a Dilma, né, que é essa mulher? Como é que ela pode ter uma inteligência dessa? Eu pensava, só pode estar fingindo, porque era terrorista, andava a matar os outros, não é? Era de grupo... Armou Mares. humorista, o Marco Palmares, não é? E como que agora fica falando igual se fosse uma pessoa imbecil, né? É, eu achava até que era falsidade, que ela falava isso só para dar de besta. Porque não é possível que ela era tão ignorante desse jeito. Eu lá para 2015, né, tive assim um insight, assim, e os meninos, o menino menor, né, eu vi um vídeo lá que o colega mandou, que a Erika Cucay, ela tinha um projeto lá de, eu falo, pra gente falar bem, pra entender, porque capa menina, né, mas é aquele de cirurgia para mudança de gênero, né, tá com um projeto lá de lei. Inclusive, lá tinha prevista a cláusula, que primeiro era política pública de adulto, depois previa para crianças, tinha uma comissão para suprir a vontade dos pais, caso eles negassem. Tão terrível que era. E quem que estava lá, com aquele jeito esquisitão, espalhafatoso, lutando contra isso? Quem que estava lá? Bolsonaro, deputado. Naquela época eu que não tinha simpatia, ia na onda, né? Eu fiquei com vergonha. Falei, poxa, esse cara tá defendendo meu filho. De professores, tudo. Eu falei, eu devo vigiar minha boca. E eu ali, sem Deus, trabalhou comigo. Eu fiquei assim, falei, poxa, esse cara tá lutando pela geração dos meus filhos, da idade do meu filho. E aí eu passei lá com os colegas, falei, olha, calma aí. E olha o que esse cara está fazendo. A gente discutia muito, né? Sobre leis, projetos, coisas. Né? E a gente tem um senso, assim, a igreja tem um senso de justiça. Eu tenho pensado muito sobre isso. E eu tenho. Não estou querendo nem fazer um grupo do Bolsonaro, mas, assim, se a gente for olhar na essência, esse cara é gente boa, ele não tem nem. Gente, eu fazia parte de um grupo que era para. Que chama Magistratura Independente. A gente queria fazer um trabalho para o Brasil só ter candidato ficha limpa. Era o inverso, não é ficha suja. Só passar ficha limpa. E dependia de um trabalho muito grande. Depois teve uns bloqueios aí, né? Mas, enfim. Então, assim, a noção, então, no estudo, eu pude ver o quanto a gente é ficha suja. E esse cara, ele é ficha limpa. E o pessoal tá com um lobo olhando até, sabe, escolhe de 100 fotos dele, aquela que ele tá com a cara de louco, é aquele que publica, né? Então, assim, se a gente for olhar, esse cara, né, ele gosta de evangelho, fica atrás da gente, sabe? Então, assim, ele tem virtudes, né? E assim, consegue ele essa simplicidade dele. Então, assim, dá pra fazer uma boa biografia, sabe? Dá para fazer uma biografia com muitas virtudes, né? E agora, o pessoal, né, quer destruir, é o que a esquerda faz dia e noite. Eles provocam, né, e eles dão um soco e falam, ah, quebrou meu dedo, né, o queixo dele, né, quebrou meu dedo, ah, é vítima, eu vou pedir indenização. E assim, bombardeado, quem não ficaria maluco, sabe? Só distorcendo as palavras, manter a sanidade nisso aí. Eu fico para entender o professor Olavo Carvalho, né, que poderia estar dando palestra e tudo, e ele ia debater com esses loucos. Né? E tinha hora que ele perdia o controle mesmo, mas é lógico aí, esse povo conversar com doido, né? Então, assim, a tarefa desses homens, sabe, eu vejo eles assim como, sabe, guerreiros, né? O guerreiro, o soldado, ele não é muito delicado. Ele tá matando, né, lá na Ucrânia, né? O cara pega um coquetel molotov, né, e o cara sai pegando fogo mesmo, né? Então esses caras que estão lutando pela gente aí, eles não vão, sabe, falar coisa bonita, né? Manda uma espada pra lá, arranca um dedo, mas é o nosso inimigo, tem que matar esses inimigos mesmo. Sim, tô falando isso porque... Eu era implicado com ele, cada dia eu tô gostando mais desse cara aí, viu? Pra falar a verdade. Digamos que ele é o oposto de alguém como o Barroso. É, então... É exatamente o oposto. É o outro delicadão demais, né? Não, ele fala com aquele ar impostado, pernóstico até a medula dos ossos. E... É um curioso. Ô, Celso. Ah, é mesmo. Mas é. É isso. Ai, ai. Ah, ok, vamos terminando. Ou... Ah, é, 10 horas já tá de bom tamanho. Amanhã temos escutas, né? Eu tenho que ir até São Paulo. Poxa vida. Ok, muito obrigada, Rony. Obrigada a todos que estão aí, né? Presentes, os que estão falando também, os que ouviram. É, amanhã vai ter um outro horário, né? Se quem quiser pode participar de novo, porque talvez as perguntas sejam diferentes, né? Ou as colocações... Outras pessoas também vão entrar. Isso. É, fiquem à vontade, tá? Quem eu quiser... acho que seria tão bom o pessoal participar, se quiserem falar do histórico e tudo. Quem não fica falando tanto assim, né? Lembrando do que aconteceu, rever de memória. Acho que seria legal se puderem ajudar nisso aí. Tá bom. É, só uma observação. O Rui não quer falar, né? É, tá com a mão levantada, não. Ah, o link é mesmo, ele tá perguntando. Amanhã que horário que está? Ah, não. É, o link vai ser diferente, tá? Eu vou colocar no horário. Um pouco antes do horário, daí eu coloco lá de novo. É amanhã outro... é às 15. Até 14 horas eu devo mandar o link. Eu queria falar que a gente agradece o Rony pela sua clareza, eu já falei isso por escrito, né? E que ele está abrindo uma oportunidade excelente, que não é qualquer um que consegue abrir essa oportunidade do jeito que ele fez. Tá? E eu acho que é uma oportunidade que a gente pode aproveitar para pelo menos lançar algumas pulgas atrás da orelha. Porque talvez tenha muita gente que fica muito só no puramente religioso, o doutrinário, esquece um pouco da parte prática que os membros têm que viver. Mas não adianta pensar só em doutrina, tem que ter essa prática. Então é uma oportunidade, eu acho, para abrir esse tipo de visão e se conseguir, pelo menos, fazer com que o pessoal pense no assunto, eu acho que já é um grande... Essa briga, para mim, é uma briga de muitas frentes. Por exemplo, eu tenho um irmão lá na igreja, que é um professor de jovens. Ele é craque em levantar questões, fazer o pessoal discutir. Isso é um talento. E eu acho que o jovem de hoje em dia precisa ter esse tipo de orientação, né? Posicionamento para que eles consigam ter dúvidas e consigam responder e consigam levantar ideias críticas. Não só engolindo tudo, que a TV, na verdade, ele favorece isso. O cara quer que você engula tudo sem discutir muito. Né? E é claro que quem é formado por essa cultura vira um cara muito acomodado. Porque é tudo cor-de-rosa, bonito, colorido, gostoso, legal. Né? E a gente está precisando de gente de outro tipo em algumas posições. Então precisamos desse tipo de gente também nas igrejas locais. Pessoas que consigam levantar questões e fazer com que os outros também consigam ter ideias críticas e dúvidas. Né? Esse outro, aquele irmão que me convenceu a voltar no missionário, ele falou para mim assim: olha, um cristão de verdade não dá para ser socialista comunista, eles têm ideias incompatíveis. Aí eu pensei, caramba, e por que não se fala isso, ou não esclarece isso dentro da igreja? Porque é um ponto de raciocínio, né? Será que aquela ideologia bonita que está sendo falada, ele concorda com o cristianismo? Tem pontos comuns? É claro que o socialismo e o comunismo, no seu lado bonito, né? Ele tem muitas ideias na Bíblia, sem dúvida. Aliás, o Karl Marx era cristão, né? E aí ele deu uma desviada e esse pessoal, filósofo, às vezes ele esquece da parte prática. A gente sabe que tem aqueles textos que falam que o coração humano ele é desesperadamente corrupto. Tem coisas que nem nós próprios conseguimos ver no nosso próprio coração. E somos enganados pelo nosso próprio coração. Então é uma coisa que são pontos que dá para levantar dentro do ensino aos jovens. E que seria interessante fazer com que eles possam ser mais... Então esse é meu agradecimento ao Tony, né, que esteve tomando a frente e fazendo essas coisas. Até agora. Muito obrigado e a gente está disposto a ficar junto nessa conversa com a ABC para ver se levanta algumas questões, pelo menos, para serem colocadas para o futuro. Né? Isso não são questões para agora, são questões para o futuro. Também a gente não sabe quanto tempo vai ter. Eu que agradeço. Será que poderia falar alguma coisa? Desculpa, viu? Tá entrando aí. Me relata, me repassa algumas coisas. Só umas reações, ela me convidou para participar hoje. E... eu só estava tentando me inteirar um pouco daquilo que vocês pretendem, talvez o intuito é preparar para essa conversa com você, né? Eu acho que assim, toda conversa com o diálogo eu sou totalmente favorável, né? Eu acho que aquilo que vocês estão trazendo é pertinente, mas eu acho que o que vocês estão colocando de um diagnóstico da igreja, contexto assim, talvez seja reflexo bem do contexto que nós estamos vivendo, né? Um mundo pós-modernista que tenta acabar com os grupos absolutos, relativiza tudo. A influência do mundo, né? Sobre, especialmente sobre a juventude, formatando a cabeça das pessoas, mas por que conseguem formatar? Eu acho que aí tem uma meia-culpa da igreja, de mim mesmo, acho que... eu acho que, assim, pela ausência da igreja no discipular, de fato, as pessoas. E talvez a igreja tenha perdido a capacidade também de não só falar da Bíblia, mas também falar aquilo que muitos falavam, né? Você tem que ter a Bíblia e você tem que ter o jornal. Quer dizer, hoje já não existe o jornal, mas sim. O jornal... conseguir fazer a leitura do que está acontecendo no mundo. E aí fazer um contraponto bíblico. Acho que perdeu-se muito disso. Por causa disso. Mas eu vejo também uma ausência das famílias. Talvez do sacerdócio no lar. Aquilo que a Cristiane falou, né? Eles vão formar nos lares se os pais permitirem também. Então, eu acho que existe todo um contexto para ter chegado nesse ponto. Agora, eu acho que... eu estava vendo a declaração que a DC colocou, né, publicamente, E a conclusão fala: conclamamos que cada discípulo de Jesus e a igreja como um todo a não se omitir, né? Então acho que assim, expressar o seu, a preocupação, expressar o ponto de vista, eu acho que é legítimo. É, talvez assim, colocar as inquietações, cada um ter essa liberdade de colocar. Agora, ao mesmo tempo, eu entendo que talvez é uma coisa para, quem sabe, um questionamento, né? Talvez. Porque dentro do regimento interno, o artigo 71 fala a questão de que, ainda que o cristão tenha responsabilidades políticas e sociais, a igreja como instituição não deve apoiar nenhum partido político ou candidato e nem se envolver em nenhum movimento político partidário, né? Como instituição, né? Agora, como às vezes, acho que existem tabus, né? Talvez sim, teria que ser quebrados, talvez essa ou... Será que é uma situação que, numa situação extrema, será que isso precisaria ser revisto? Aí é um questionamento, né? Mas, assim, é algo que não pode ser imposto, né? Acho que também o princípio da gente, acho que nas conversas que os pastores têm para descer, quando se trata de nomeação ou qualquer outro assunto, eu creio que a DC ela tem crescido no diálogo, na liberdade. Há muito tempo atrás eu via que havia muita dificuldade de haver uma liberdade com o diálogo. Eu acho que a DC ela tem crescido nessa dimensão do diálogo. E até nós temos incentivado, às vezes, a colocar as nossas opiniões, colocar tudo, mas a gente, colocado tudo, a gente respeitar, né, a decisão do dono das nossas autoridades. Agora, aquilo que cada um poder expressar a sua opinião, compartilhar com os seus, de certa forma alertar algumas coisas, eu não vejo problema. Né? Mas eu só estou colocando isso também porque eu não sei se com que expectativas vocês têm em relação a essa conversa, né? Que ao mesmo tempo, por outro lado, eu vejo sim, talvez enquanto perdurar esse artigo no regimento, do ponto de vista institucional, talvez não se dê, não dá para se esperar muita coisa. Agora, do ponto de vista assim, de poder trazer o conhecimento deles, as inquietações, poder colocar apontamentos, talvez abordar coisas para eles pensarem, eu acho que isso vai ser saudável e eu acho que isso tende a contribuir bastante. Né? Eu acredito que. Agora, eu só temo assim. Acho que a gente precisa tomar muito cuidado no sentido de rotular as pessoas. Ao mesmo tempo que a gente corre risco de sermos rotulados, e é uma das piores coisas, né? A gente ser rotulado por alguém, né? E às vezes as pessoas são. Esse todo rótulo, mas é injusto. Né? Vamos chamar a gente de extrema direita. Que eu creio que quando a gente rotula também o outro, a gente afasta o outro, né? E é da mesma forma como que a gente não quer ser rotulado, a gente tem esse cuidado para não rotular o outro, né? E entender que todos nós, nossa formação de vida, nós sofremos influência de alguma forma, né? Quer seja na esfera educacional ou mesmo familiar, que nos levam, de uma forma ou de outra, de repente, talvez a simpatizar com determinada frente, né? Determinado partido ou determinadas ideias. Né? E às vezes a gente entende que assim, existe todo um processo de Deus na vida de cada um também. Né? Às vezes do que simplesmente a gente rejeitar e afastar o outro, às vezes a gente tem que, ao contrário, aproximar e procurar dialogar com o outro, né? Aquilo que talvez a gente vê, a gente tem tido dificuldades assim, a gente, por exemplo, tem familiares da Silvia que são claramente petistas e para eles o Lula foi o melhor presidente de todos. Que mesmo o outro sendo condenado. E eles acreditam piamente também na vacina, que ela é essencial. Então, agora, qual é a nossa abordagem? A gente tem procurado aproximar dessas pessoas e dialogar e amar, acolher. Mas, assim, um testemunho de vida também, ao mesmo tempo, nas oportunidades que a gente poder, que Deus nos proporciona, a gente poder apontar coisas positivas, que seja assim, de repente, do governo, ou mesmo em relação ao evangelho. Acima de tudo, nessa aproximação com sua família, desses tios assim, é que não é convertido. Eles não são convertidos, né? Mas a gente tem procurado dialogar, buscar uma aproximação para poder levar o evangelho. Primeiramente, o nosso próprio testemunho de vida. Com amor, né? Com aceitação, com acolhimento. Respeitando a diferença de opiniões, mas, acima de tudo, querendo uma aproximação com a pessoa e valorizando a pessoa. Eu creio que essa é uma abordagem que eu acho que era importante, né? A gente crescer nesse ponto, de saber dialogar, mesmo tendo opiniões contrárias, talvez divergentes, mas, acima de tudo, procurar intencionalmente uma aproximação com a pessoa e valorizando a pessoa e a liberdade dela poder se expressar. Né? Acho que só queria colocar isso. Mas eu acho importante, acho válido e eu acho que é muito bom, né, a gente ter vozes. Eu acho que toda pessoa, toda voz deve ser ouvida e tem direito a se expressar. Né? E eu acho que pelo que eles colocaram, eles incentivam que cada um possa realmente se expressar, externar sua opinião e não se calar, porque senão a gente estaria num regime totalitário, né? E eu acho que não é o caso. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder participar e poder ouvir vocês também. Deus abençoe. Obrigado. Será que podemos ir para o finalmente de hoje? Está tranquilo? Beleza? Bom, agradecemos, né, a todos aí, a disposição do irmão Rony, a Cris também, né? E então vamos estar encerrando. Opa, fui. O comunismo incentiva pelo menos. Tá. Acho que foi um bom começo, né? Pra gente conversar, esclarecer algumas coisas. Amanhã, de minha parte, eu vou tentar estar, né? Sete fui do intelectual, tá legal, Lana? Ok. Então tá, nós vamos terminar, eu vou fazer uma oração, pode ser? Boa. Senhor Jesus, muito obrigada, porque para cada época o Senhor tem levantado pessoas, irmãos, a Tua igreja, Pai, para de alguma forma resistir a toda a malignidade do mundo, Pai. É verdade que nossa missão maior é fazer discípulos, evangelizar, mas realmente hoje, Pai, temos um grande desafio. Junto com isso, dessa nossa missão, tem toda essa podridão avançando a passos largos, Pai, da esquerda, do comunismo. Obrigada, Pai, porque para esse tempo que se chama hoje, o Senhor tem dado irmãos que têm este conhecimento e que podem ajudar, podem acrescentar, podem trazer luz, Pai, no meio das trevas. Obrigada, Jesus, da vida do Rony, a vida da Cris, inclusive os filhos, ó Pai. Muito obrigada. queremos, Senhor, continuar a depender de Ti para esse dia de conversa com a ADC. O Senhor esteja preparando todos os corações, abençoando ricamente, que a Tua presença, a Tua graça seja manifesta e haja, Pai, realmente uma abertura, o Senhor falando e o Senhor possa estar abençoando, Pai, este diálogo. Pedimos, Pai, a Tua bênção também, Senhor, para a nossa denominação. Tem misericórdia, Pai, porque em diversos setores ou igrejas, famílias, temos essas divisões, ó Pai, da própria, refletindo a sociedade de hoje. Nos guarda, nos dê sabedoria, nos ajuda, Pai, nos dê discernimento, dá-nos, ó Pai, a direção mesmo do Teu Espírito de como, de alguma forma, ajudar, ou perdoar, ou abençoar, vencer o mal com o bem, Senhor. Então, nos abençoe, ó Pai. Nós queremos Te agradecer por esse tempo e pedir uma boa noite de descanso para todos nós também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Boa noite. Obrigado, irmãos. Valeu. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa noite.